Peço a São Miguel que mate todos os demônios. Eu peço a São Miguel que mate todos os demônios. Eu peço a São Jorge que mate todos os dragões. Eu peço a São Jorge que mate todos os dragões. Com sua lança poderosa. São Jorge vem cavalgando em cima do seu cavalo branco. Eu finalizo este conto com a Virgem Santa Maria. Eu finalizo este conto com minha Santa Milagrosa. Eu finalizo este conto com a Virgem Santa Maria. Eu finalizo este conto com minha Santa Milagrosa.